você vai gostar. Bem, bem rapidinha pra você dançar. Basta me pedir, eu ponho pra tocar. Música com ritmo pra você vibrar. Uma rapidinha você vai gostar. Bem, bem rapidinha pra você dançar. Faço sempre tudo que você quiser. Mas que safadinha é essa mulher. Arc-en-ciel. Aqui na sua rádio, Arc-en-ciel 96,2 FM. Sejam bem-vindos ao programa Mais Vale Pedir, com Rui Ernst em emissão, durante 3 horas. Esta é a sua rádio de preferência, Arc-en-ciel 96,2 FM. Mais Vale Pedir, o seu programa de disco pedidos, na rádio Arc-en-ciel 96,2 FM. Ligue já e faça o seu pedido. 02-3843-4800. Rádio Arc-en-ciel 96,2 FM. Seu programa Mais Vale Pedir deseja-lhe um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Thank you. segurar na caneca. Como somos distraídos, deixamos a torneira aberta. Íamos nós para a cozinha, simplesmente muito boa tarde, cá estou eu novamente, mais um sábado, este é o segundo do mês de dezembro, já estamos a 9 de dezembro de 2023, já pouco falta então para o nosso Natal, o grande Natal. Bom, vamos então aqui ficar com mais um programa Mais Vale Pedir. Espero que você esteja bem disposto aí desse lado. Faça os seus pedidos musicais. É muito simples. 02-38-43-48-00. Participe então aqui no Mais Vale Pedir. Então vamos continuar com música esta que eu tenho aqui já preparadinha para você. A próxima que é Lourenço e o tema musical A Cadela. Bora aí à música. estava nua e então gritou. Lembra das juras

Ele que pediu então aqui os Animais da Fazenda de Quim Barreiros, mas também pediu aqui uma Cana Verde com o som de concertina dedicada para o filho dele, para o Samuel. Então, cá vem a musiquinha para o Samuel. Obrigado ao Eluanes por participar aqui no Mais Vale Pedir. Pois é, assim ficámos aqui então com mais um pedido musical e uma participação que nos chegou ali da parte do Elio Enes, que dedicava esta música então para o seu filhote Samuel, ele também tocador de concertina. Vamos continuar, a próxima música esta é de Toy, Verão e Amor. É esta a próxima música para todos vocês aqui conectadinhos e sintonizados em 96.2 FM, Rádio Arcancial. Faz-me sonhar, ver-te na praia a sorrir, faz-me sentir renascer. Sol a brilhar, deixa-me olhar, não sei se vou resistir, o desejo não vou reprimir, quero viver. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador. E vem fazer amor. E vem fazer amor. É o verão, é o calor, é a paixão, é o amor. É o verão a começar e o coração

peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar, ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só. Mais vale. Pois é, estamos então aqui com um ouvinte online. Olá, senhor, então como é que está? Boa tarde. Diga-me lá quem é você. Boa tarde, Ruben Matos. Olá, Ruben, então muito boa tarde. Bem-vindo e bem, obrigado por participares aqui no meu programa, Mais Vale Pedir. Espero então que estejas a gostar. Sim, senhor, claro que sim. Bom, tu tens alguma dedicatória, algum pedido especial? Tenho sim. Queria fazer uma dedicatória para a minha esposa, para a minha filha, aqui para o meu colega. Então, espera aí, Ruben, que eu estou aqui com pré-escuta, que deixei de escutar. Ah. Aguarda aí, eu sou um pouco xixi, agora sim, vamos lá então. Vamos, até já. Podes fazer a tua dedicatória, Ruben? Para dedicar à minha esposa, à minha filha, ao meu colega Hélio, para a sua esposa, para toda a sua família, para todos os meus colegas que me estão a ouvir, a escutar através da Rádio Reconciliar, um ótimo sábado para todos e pronto, queria passar então a música folclórica que eu te envio. Tá, obrigado, Ruben. Vamos então ficar com a tua musiquinha e bora aí à música. Obrigado por teres participado. Obrigado, continuação de bom programa. Tá, obrigado. Hey, Mais vale pedido. Pois é, assim ficamos aqui com a participação do Ruben. Do Ruben, ele que então que esteve aqui com nós em direto. E vamos continuar, com mais um vinheta aqui no estúdio. Até o dia amanhecer. Vida é curta, o tempo passa depressa. Ser feliz é o que nos resta. Festa, alegria, sorrisos e amigos. Para completar o amor correspondido, vem cantar, vem ficar, pois a festa é aqui e não podes perder. Delirar vais gostar, não podes parar, nem te vais esquecer. Ser feliz é o que nos resta. Festa, alegria, sorrisos e amigos. Para completar o amor correspondido, vem cantar, vem ficar, pois a festa é aqui e não podes perder. Delirar vais gostar, não podes parar, nem te vais esquecer. Parece ficarmos aqui com um grande som dos sons do Minho. E bora lá continuar agora. Vamos ficar com Vozes do Tâmega. Que coisa boa. É o melhor. É esta a próxima música para todos vocês. Vem, vem, vem, vem dançar. Que festa boa, vamos cantar. Vem, vem, vem, vem dançar. Tem gente a chegar de todo lugar. Vem, vem, vem, vem dançar. Que festa boa. Milhão. A malta dança a bater o pé no chão. A festa de verão toca a virar. A malta gira com as mãos no ar. O barulho fica bom, toca o malhão. A malta dança a bater o pé no chão. A festa de verão toca a virar. A malta gira com as mãos no ar. Vem, vem, vem,

Depois de seca, o mesmo cheiro deitar. Tenho lá no meu quintal uma luzeira enxertada que dá rosas tantas, tantas e também dá rosas brancas. Uma rosa desfolhada já não tem aceitação. Raparigas, onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Tenho lá Pois é, pois é, oh, valha-me Deus, diz ela. Vamos então aqui ficar com a próxima musiquinha de, uma música dedicada à Cristina Almeida Martins, esta é para si. Paulo Reis, também para ele um grande abraço, ele que se encontra lá para os lados das Ilhas dos Açores. Vamos então ficar aqui com o Rock da Cuequinha, esta é para todos vocês, em especial para a Cristina Almeida Martins. E ficamos aqui com o Rock da Cuequinha e nada melhor do que o Freddie Mercury já de seguida para vocês. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. We'll be right back. sounds I hear. Be a baby, rambling bumpier, be a baby, rambling bumpier, bumping bumping back. Be a baby, rambling bumpier, be a baby, rambling bumpier, be a baby, rambling bumpier, bumping bumping back. Pois é, assim ficámos então aqui com este som. Pois é, pois é, vamos então aqui continuar. Continuar, eu tenho um pedido musical ali da... Ai, ai, ai. A Cristina Almeida, ela que me faz então um pedido musical. Diz ela, pois quero Carolina de Deus. E então eu escolhi aqui uma música com um tema musical. Escolho um lugar, deixa-te levar. Escolho um lugar. Dois, vou reservar mesa para dois. Conta-me histórias, as tuas razões, que já sei de cor. Os nossos dilemas e contradições não troco por nada, valem milhões. Não peço que esqueças, deixa para depois. Todos os problemas têm soluções. Deixa-te levar, é só deixar. Deixa-te estar, pede um vinho, vai-te ajudar. Olha-me nos olhos, nem tens que falar. Eu já sei de cor os teus pensamentos e preocupações. Eu também as tenho, dão boas canções. Não quero que esqueças, deixa para depois. Hoje os teus problemas têm soluções. Deixa-te levar, é só deixar. Para que complicar? Escolhe um lugar. Deixa-te levar, deixa-te levar, é só deixar. Para que complicar? Fica à tua espera. Tudo recomeça, tudo recomeça em ti. Mais vale prevenir. Pois é, assim ficámos então com esta musiquinha ali para a Cristina Almeida Martins. E vamos continuar mais um pedido musical. Eles que nos chega da Cidália Vieira Torres, ela que dedica esta música, esta próxima música que ela deixou para eu escolher ao meu gosto, para todo o grupo Soleil de Portugal. E então vamos ficar aqui com... Vira geral para todo o grupo Soleil de Portugal. Até rimou. vale pedido. E assim ficamos então aqui com o Bira Geral para todo o grupo Soleil de Portugal, um pedido musical. Esse que foi então pedido pela sua ensaiadora, Cidália Beira Torres. Bora lá continuar, agora tenho um pedido do Bruno Ferreira, ele que me pede então... Pede, não é Bruno? Ele que me pede então é aqui esta música, deixa-me ver, Stay Never Sleep, de Chris Cross. Vamos então ficar com esta música. Obrigado ao Bruno Ferreira por participar. E bora aí, musiquinho. Mais vale pedir, deseja-lhe um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Mais vale pedir. Pois é, mais vale pedir, faça o seu pedido musical. Pode ligar para 0238-434800, ou então via Facebook e Messenger. E mensagem. Eu, por falar nisso, a semana de trás tinha duas mensagens não lidas. Duas mensagens, por acaso hoje até nem tenho. Não lidas, que tinha pedidos musicais lá e eu não sei como é que foi, não fui ver. Bom, mas hoje já fui. Quem quiser fazer pedidos musicais já sabe, pode ligar para o telefone, através do Messenger e através do direto no Facebook. Vamos continuar agora com ABBA e Dancing Queen Remix para todos vocês aqui na Rádio Arcancel. We'll be right back.

rádio que está à frente do seu tempo. Sucesso! Não, não, não! Para! Para!

Então, diz é. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, vamos então continuando aqui com muita música para vocês. Já estão para lá 55 minutos das 16, quase 17 horas, estamos a 1 hora e 4 minutos do final da minha missão, onde depois terão então com vocês aqui a Carla Gamboa e o programa Flashback. Bora lá continuar, a próxima música é Zorra, Tá Tudo Bem. Acendendo a chama do meu coração. Me dê a mão, que eu te levo. Você vai ver a alegria de perto, ouvindo o som que sai do caminhão e balançar com a multidão. Diz! Todo mundo vai saber que a gente tá numa boa, que é só love entre duas pessoas pra comemorar. Você aqui por perto, pegando fogo, alimentando a chama do meu coração. Me dê a mão, que eu te levo. Você vai ver a alegria de perto, ouvindo o som que sai do caminhão e balançar com a multidão. Como é que é? Todo mundo vai saber que a gente tá numa boa, que é só logo. As pessoas

seduzir Yolanda. Yolanda, juntar o teu corpo no meu, amar-te tanto e ser teu, e ficar louco de paixão. Voar bem alto até ao céu, dizer ao mundo que sou teu, sonhar contigo com emoção. Foi sem querer, eu não entendo a tua dor. Não sei se tudo acabou, se o nosso amor já terminou. Eu não consigo te esquecer, Yolanda. Yolanda, Yolanda, és tudo que sonhei. E ficamos então aqui com Yolanda Kizumba. E vamos continuar. Já são 5:10 cá em França, 4:10 em Portugal continental. E por aqui o tempo está chuvoso, muita chuva, vento. Mas nós aqui no estúdio estamos muito bem. Vamos continuar com a próxima música. Esta que é de Nick Hill de Souza. Lamba Lamba é o próximo tema. Mm-hmm. Comercial em 96.2. Peraí, assim ficamos então aqui com esta música de Nicky de Souza, Lama Lama. Isto é difícil de interpretar. Bora lá ficar agora aqui com a musiquinha de Sérgio Dalma e o tema musical é Fuego en el Alma. Se ficarmos até aqui com esta grande música, vamos então continuar. Eu tenho aqui alguém que me pede uma música, a Sandra. A Sandra Ruas, ela diz: olá, boa tarde, podes meter Jorge Ferreira com os parabéns para dedicar ao meu filho que faz 18 anos. Bom, eu vou pôr essa música a seguir, esta que já tinha aqui, pronto, ok? Depois eu passo então os parabéns para o teu filho. Vamos ficar agora com Gladiador.

96,2 FM. Pois aí, já estamos então agora com o próximo tema musical. Este aqui é então. Este próximo então que é. É Mulher Gorda.

vale pedido. E assim ficámos então com Carlos Peão em playback. E bora lá, mais uma grande música. Esta é dos GNR. Dunas. Dunas. Estamos então aqui com Valé e Safri do Ulele, Ulele. Vamos lá dançar com esta música. Thank you. Pois é, assim ficamos então aqui com esta musiquinha, o Lele, e vamos então continuar agora com mais um grande som do Safrido. Pois é, caros amigos, e assim ficamos então aqui com mais um Alpedim, mais um sábado passado, e eu já estou aqui na companhia da Carla Gambou, ela que já está prontinha para o seu programa Flashback. Eu me despeço aqui a todos vocês, bom final de semana, tchau, tchau, e até o próximo sábado. Sucesso! Não, para! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais. Próximo tem muito mais.